Bom, agora minha Poké Agenda vai falar sobre o Pidgey. O Pidgey, muito comum em florestas. É também o pássaro mais fácil de ser capturado por seu dócil temperamento. O Pidgey bate suas asas com extrema força para jogar areia e poeira nos olhos dos inimigos. Capturar um Pidgey é um ótimo teste para um treinador iniciante aprimorar suas técnicas de batalha.